aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. O robô mais lindo do século chegou. A nova era. Espetacular. Vamos começar, lembra? Vai, cobiçado! Daquele jeitinho. Tá na hora de tu lembrar agora um pouquinho. Edson, Inigualável Produções. E toma, toma, toma. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Toma, toma, toma. Agora eu vou matar o Luciano da Releventos do coração, vai. Toma. Vai, gordinho. O Minhoca, o do Beco do Pá, já tá aqui comigo, ele é a primeira dama. Bora pra cima, garoto. E o quê? Mas primeiro eu vou começar com essa daqui, pra tocar um pouquinho de marcante pra galera. Hoje aqui na quadra, aqui no Cubé Preti. Enquanto isso, cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Cobiçado. Já esquentando! Explode o bagulho, cobiçado! Vai! Bora, meu parceiro Jailson! E banda Mega Estilos, a marca. Ele tá comigo. Sucesso. O meu parceiro Gesso Pressão também. Tá todo mundo. Toma. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. E aquele é nosso. Esse amor que me faz tão feliz. Quando estou com você, a vida inteira quer estar ao teu lado. Por que? Diz pra mim, vai. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o quê? Que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Luanzinho, desejo. O meu parceiro Nilcinho Pichula também tá na ponta esquerda. Ao lado esquerdo. Bora, Nilcinho, demorou, mas chegou, hein? Ainda sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E você, deixa eu me vai. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrou na academia. Eu malhei, dei a volta por cima e hoje te mostrei. O que você fez? Diz pra mim. Pensou que eu ia chorar por você. O quê? Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. E tá foda, tá foda. Oi? Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Vai, Andresa. E a Doce Mel. Eu quero ficar com você. Vem pro Robin, vem pro Robin, vem pro Robin. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. Quem é? É o Mega Robson. É o Jefferson, é o Júnior, cobiçado, mixando. Aqui no Mega Robson. Felipe cobiçado. DJ Biel, do Kelvin Sou, tamo junto. Jonathan, Jonathan tá lendo, tá comigo. Ao lado esquerdo. Já não sei mais o que é certo. O Marcelinho da Pista Negra tá aqui comigo também. Um abraço, Marcelo, pra você, hein? Tá aqui curtindo o Rob, valeu! Qual delas? Qual delas? E quem tá feliz da vida vai aquecendo tudo e o cobiçado detona. Oi. Feliz, eu nunca estive tão feliz quando você passou e sorriu pra mim. E meu parceiro Daniel do Carimbó da Sorte. Sim. Xande Sem Freio. Mas eu penso em ele sempre ao lado das suas digníssimas. Aqui comigo, valeu. Felipe Cobiçado. Ele partiu, mas ainda estou aqui. E a chuva? Quando a chuva cai. Volta, volta, volta, volta. Meu amor. E você? Preciso te amar. Precisa? Preciso te amar. Preciso. Vai preparando tudo que sabadão tem Mega Robson lá no Calamazu, meu irmão. E vai ser um estouro. Nunca pensei me apaixonar assim. Você. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. E o nosso? Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Olá, tudo querido, toda a equipe. A vida inteira. As que não querem prestar. Daiane Guedes, Aline Neves. Me desce. Aí do cabaré da Time, irmão. Zero. Encontrei você. O quê? Meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. E? Eu não vou te deixar jamais. Eu o quê? Te amo demais. Olha, gordo, deixa eu lançar um convite pra galera que sábado agora vai ter também domingo. Domingão, volta lá, volta lá. Volta lá aqui, te grava na hora aqui, aqui não tem frescura não, meu irmão. Aqui é parceria, domingão, vai ter aí o rock, a segunda balada automotiva, né, galera do rock, som automotivo, todo mundo junto e misturado, domingão, viu? Vários DJs convidados, vários sons automotivo, e a galera vai convidar, onde é? Vai, tu tem que falar tudo, desgraçado. Vai liberando mais uma! E deixa eu mandar um abraço bacana aqui. O meu parceiro Raoni. O meu amigo Kaique do Búfalo. Ariane também tá comigo. Bora, Ana. Alô, Matheus. E hoje, hoje? Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Vai ter a segunda balada automotiva dos amigos do rock lá no São Francisco, no Curuçamá, todo mundo convidado. Vários sons automotivos de DJs convidado. Brota lá que vai ser um estouro. E lançar convite também. Sabadão vai ter aí o forrozão do Red Live no Ponte da Saudade, viu? Com o Super São Jorge e todo mundo convocado. Tamo junto, Lanzinho. E toma, toma, toma, toma, cobiçado. Girou. Toma, toma, toma. TJ GDU Lecha Batão. mim, vai, vai. Se você tiver tempo pra mim, diga para onde não. Vieira Design. Eu quero que você me diga. Meu brother, tá comigo. Que não me quer. Bora ver. Fico nessa solidão. Se me ama, se me quer. O quê? Se me quer como mulher. Galera do Coruja, saúde, meu irmão. Tô com saudades de ti. Eu te amo. Olha o Caisson. Ali do lado é do Kelvin. Por favor. Tamo junto, hein? Não damos pra viver. Eu só quero. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. E meu amigo Farinha, do Jet Live, alô Farinha. Vai lembrando! Edson, inigualável produções. DJ Rafael Cassiano, o homem do búfalo do Marajó. Ele seu grande amor, Rafael. Tamo junto. Vai do chifrinho aí, meu brother. Quando estou sozinho, mesmo sem querer, só penso. Meu amigo DJ Iago. Sim. DJ Kelvinho. É. Aqui comigo, hein? Ao lado, ao lado. Ao lado esquerdo. Fico no seu amor, fico admirando você. Todo esse sentimento nem parece amor virtual. Porque você só some e aparece, por favor, me dê um sinal. Uou! Oh, oh, oh. No MSN a gente se fala, mas não pode se tocar. Bora, Rafael! Uou! Oi! Ei, ei, ei. Ao lado direito. Ao lado esquerdo. Toma, toma, toma. Banda 007. E meu parceiro, o Batata Blast do Pop Live. Alô, Batatinha. A vida é tão triste com você longe de mim. Thiago Batata, hein? Um jeito de entender seu como é bom. Minha vida é tão vazia. O Hélio da série também. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo. Vitia. Que me ama. Só você conhece. 22, sabadão. Bateu o porrozão. Aí do. Hat Live, lá no Ponte da Saudade, hein? Sub São Jorge, todo mundo convidado, tamo junto! Bora, Luzinho! É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto errante, você vai entender que o meu amor é só. E é o búfalo do Marajó! Hoje, meu parceiro Cassiano, tá aqui no Hobby! Robson! Dá-lhe meu hobby! Dá-lhe meu hobby! Toma! A minha primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Você sabe, sabe? Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamento. Que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. A humildade prevalece, entendeu? Oh, é isso. Nada mais. CD ao vivo da parte do cobiçado aqui, viu, gente? Nada mais. Promoção! Só hoje! E vai girando! Se você se for menina, eu preciso de morfina. Sabadão! Estaremos no Calamazu! tem hobby no Calabazu. Dá-lhe meu hobby. Não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. É doidada, né, desgraçada? Tua boca me alucina. Não dá não, não dá não. Bora começar a esquentar de novo essa parada. Bora esquentar. E aí, meu DJ Felipe Comissado. Agora é por sua conta, é por sua conta, é por sua conta. Vamos lá! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. E vai chamando! Novinha pra cá, chama ela! Chama ela! Chama ela! Vai chamando que o bagulho esquentou de novo! Chama a novinha pra cá, e chama, chama, e chama, chama, e chama, chama! Vai! All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey! E bota pra cima, bota pra cima. Vai. Tá mil grau, tá mil grau. E tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau o bagulho. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Mas ela. Mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. E vai jogando lá pra cima, lá pra cima. Vai. Eu era feio e ninguém me queria. Oi. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Elas me adoram. Me adora, viu? E o meu robô? Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Pô, caralho, novinha, filha da... Vai! E toma no caquinhado. Toma, toma, toma. Vai doidando. O bagulho doidou de novo. Primeira vez. E toma pra cima, pra cima, pra cima. Não, eu quero esse solinho limpo, esse solinho limpo, limpo, limpo. Ai. Toma. Toma, toma, toma, toma. Alô, Ceará. Tá comigo do ladinho, meu brother. Demorou, mas chegou, né, Ceará? Vai doidando, vai doidando. Brigava todo dia com a dona. Vai. Pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. O Gerson pressão. Tu foi ter que virar. Dá uma valor na pressão, Gerson. Tô solteiro de novo. E o quê? Desculpa, o quê? Amor, mas isso. Juninho do táxi. Não tô minha favela por nenhum. E você diz? Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Me negar do cabaré, tudo certo. Tô favela. E as pepecas vem em mim. Acelera, vai. Bora endoidar esse bagulho! Toma, toma, toma, toma! Alô, Jonathan! E toma, toma, toma! Vou puxar o seu cabelo, te dar basta. Toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dali a tapinha, dali, dali uma tapinha. Toma, toma de tapinha. Olha meu parceiro Biel. comigo, abraço! Incendeia, incendeia, incendeia, incendeia tudo no clube Apeti! Mais pólvora! Lá vem Luanzinho! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia! Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Minha galera, no bolso e time é assim. Eu vou pro baile do Coruja Saúde. Ah, vamos juntos. Te vejo no baile, já chego salando. Do jeito que você gosta, eu te deixo assim. Fala, te levo no meu tio, só pra postar. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sabadão estamos lá no Calamaço, Nilcínio Pitula. Oi. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. Vai. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Deixa no solinho. Deixa no solinho aí, deixa no solinho aí. E lá vem a música do corno de gaçado. Rapaz, aqui no Robson não tem quem não faça o cara lembrar da ex. E toda aquela que meteu o chifre. Então lá vai. Doente de amor, não corre remédio na vida noturna. Diz pra tua mãe, diz pra tua mãe, diz pra tua mãe. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Entra, entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhada. Entra assim, talalala. Entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhada, entra assim, talalala. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau pra ele, dá tchau pra ele. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. E meu parceiro Águia Tubarão. Tchau pra quem namora. Aí da carreta Tubarão, tamo junto, meu brother. Tô de volta no botão, tô solteiro, tô filmado. Já ele, DJ Rafael Cassiano, o homem do Búfalo do Marajó. Vai. O caqueado e doido é de uma vez. Eu quero putaria. Porra nenhuma, eu quero é putaria. DJ Lohan que tá botando. Para pra pensar se a gente é acidente. Se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisa de... O Anderson Melo já tá na área. Você nem precisa preocupar. Os amores eu vivi, mas todos me levaram a você. Esse tal amor. E aí, Luciano? Prepara o Ilha Bela, meu irmão. Preciso de você. Toma no gaqueado, toma, toma no gaqueado. Toma na batida, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma. Vai doidando tudo de uma vez. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Zé Detô, tá aí com a gente junto com o Luciano da RL Eventos e a Primeira Dama e toda a galera. Valeu, Vieira Design, tamo juntos. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado.